queria agradecer à Catarina o esforço que fez em vir aqui. Queria agradecer-vos a todos, camaradas e amigos, que compartilham comigo neste preciso momento a responsabilidade de trazermos a Leiria uma nova ideia, um novo caminho, uma nova esperança. Sabemos que as cidades são vistas quase sempre como conjuntos de edifícios, são casas, são avenidas, são ruas, são vielas, são jardins. Isso tudo é verdade. Mas também são muito mais do que isso. As cidades são principalmente a vida, a história, a cultura. As cidades são as pessoas que não habitam. Sabemos também que uma casa desabitada é um lugar sem alma. Sem sentido, principalmente numa altura em que há tanta gente sem casa. Estamos em pequeno centro histórico de Leiria, onde existem centenas de casas, centenas de casas em risco e onde não há quase vida nenhuma humana. O centro histórico urge ser reabilitado. Toda a gente fala, e agora, quando vêm as eleições, quase por milagre aparecem obras em todas as cidades. Ali não foi exceção. Durante 4 anos tivemos ruas buracadas. E lá, há 3 meses, foi tudo coberto de alcatrão. Durante 4 anos o Paulo esteve esquecido. Maravilha. De repente aparece uma ponte que ninguém sabe de onde surgiu e para que serve também, na verdade. Todas estas obras milagreiras que surgem na altura das eleições não são más, mas surgem também sem uma noção da sua necessidade. Eu gostava de perguntar a todos os leirienses, aos que aqui estão, algum de vocês foi consultado? Algum de vocês foi-lhes perguntado o que é que mais queriam para a vossa cidade? O que é que, de facto, para a Leiria era mais necessário? Não. Sabemos que foi feita uma ponte. Sabemos que essa ponte não tem nenhuma explicação plausível. Sabemos que se gastou dinheiro. Não haveria outras prioridades para a Leiria? Não haveria sítio mais premente onde dinheiro dos cidadãos vão ser aplicados. Isto vai de encontro a uma das primeiras prioridades, talvez a primeira prioridade, da nossa candidatura. É o orçamento participativo. Nós queremos, de facto, que os cidadãos de Leiria tenham a hipótese de decidir onde deve ser aplicado o dinheiro de todos. Nós queremos que, de facto, não apareçam novos estádios de Leiria, novas pontes que não servem para nada. Nós queremos que todo o dinheiro nosso seja aplicado com razoabilidade, seja aplicado naquilo que de facto nos faz falta. Falar do centro histórico é habitual, qualquer candidatura vai falar dele. Qualquer candidatura vai dizer que o centro histórico é muito importante. E de facto é. É o centro da cidade, é o coração da cidade. Mas não nos podemos esquecer das freguesias. Eu tenho um amigo, um militante ativista de Facebook, mas ele tem razão naquilo que mete todos os dias no Facebook. Que nós só falamos do centro histórico e as freguesias, de facto, estão esquecidas. Por nós não estão. Nós sabemos que, de facto, quem vive nas freguesias tem 2 handicaps. Tem o handicap de viver longe do seu emprego, longe das escolas dos seus filhos, longe dos lugares de lazer, como também não tem depois hipótese, vivendo longe, de ter um serviço de transportes que os ajude a sofrer essa perda, não é? Essa dificuldade. Quando chegam a Leiria não têm sítio para estacionar. O estacionamento no centro da cidade é caro. Portanto, o que urge fazer é criar uma rede de transportes públicos que seja eficiente, uma rede de transportes públicos acessível à população de Leiria. Essa será também uma das nossas prioridades. essencial, a água. Pelo que eu tenho ouvido, nós leirienses estamos tramados. Estamos perante duas inevitabilidades. Ou é a Câmara, este Executivo, que se ganhar nos vai privatizar a água, ou é o Governo que nos vai privatizar a água. Quando questionado, Raul Castro diz que privatiza a água porque faz uma privatização mais barata do que fará o Governo se privatizar a água. Ora, o que nós sabemos é que a empresa que vai ficar com a concessão das águas é a mesma que no cartaz ficou com a concessão das águas e que fez com que a concessão do cartaz ocupasse os enquanto benefícios públicos e conseguisse, depois de uma luta que felizmente teve algum sucesso, que eles baixassem os preços da água, ou seja,